de responsa. É o que nos firma. Só quem é louco se arrisca na rima. Vamos lá, qual é que há? Vai amarela, odiando periférico. Vai abalar, vamos lá, qual é que dá? Não tem como vacilar, periferia é lugar. Não tem como vacilar, é. Não tem como vacilar. Sou mais um louco comum representando a família. Minha banca é forte, nunca saia da rima. Passando mensagens positivas. Só quem é, se define na vida. Estuda pra arrumar um trampo, bem melhor. Correr dos grampos, vai dar na pior. Assim surge um moleque no fundão da periferia. Pra ter o que comer no seu dia a dia. Enquanto isso, muitos têm dinheiro e curte numa boa. Porque batalhou com muito esforço, não foi à toa. Tem que ser assim, pra não depender de ninguém. Se roubar os grampos, pegar vai mais além, mas tudo bem. Chegar a uma conclusão não é fácil. Não é fácil. Os irmãos com cigarro na boca, tirando mó barato. Não tenho nada contra, mas eu não colo. A partir daí que a ideia é foda, começa arrombando a sua porta, roubando tudo de valioso, arrepia o corpo todo, acha que tá bom. Sou um bandidão nato, pra mim não passa de um barato, como diz o ditado. Respeitar pra ser respeitado, se não é um abraço. Mas eu tô numa boa. Na boa. Curtindo e defendendo o interesse da favela. Os manos que aqui vivem fez parte dela. Dona Maria. Choro não ter um frango na panela. Reza. Reza. Quem sabe Deus atende sua prece. Se surgir algo de bom na sua vida, você agradece. Periferia. Faz parte da minha vida, eu sei como viver no dia a dia. Boca fechada, pra não entrar bala. Cagueta, morre todo dia lá na área. Quer saber da vida dos outros, vacilou, levou pipoco. Os irmãos que tiram a favela, morre pouco a pouco. Só quem é louco, se identifica. Pra não ter que ficar caindo nas armadilhas. Tô me arriscando na zima. Os verdadeiros de atitude e responsa. É o que nos firma. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Que merda, pipoco na régua. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Som de periferia, favela. Prevaleço na rima, rap que conscientiza. Alegrar a rapa da periferia. Na mira, arriscando na ativa. D.O.P. agora no comando, é o que liga. Som da favela, o sistema não dá pra fazer o que, maluco, se você estressa. A crise de um mano prejudica seus valores. Então seja paciente que nós somos doutores. Eu falo com vocês que atitude aqui tem. Periferia não dá mole pra ninguém. Pra ninguém. Não vamos dar brecha, o sistema que nos espera. Armado até os dentes de palavras conscientes. Derramando sangue nessa guerra pela vida. Aqui é top manifesto que vem da periferia. Eu não preciso de revólver pra mostrar quem eu sou. Muito menos pra louvar ao meu senhor. Vou abalando a estrutura do inferno. Sou louco pra te ver pegando a Bíblia e dispensando fé. Vamos lá, qual é que há? Não vai amarelar. Cotidiano periférico vai abalar. Minha ideia é firme, forte e consciente. SMV também está com a gente. Colando lado a lado com os parceiros de responsa que não dão mancada. Atitude e responsa em qualquer quebrada. Não viaje na ideia, não vacile, irmão. Porque o demônio dá com a mão e tira com as duas. Por isso eu faço a minha sem crescer os olhos na sua. Sempre preparado porque deve é. Seu mané. Pra surpresas de muitos, top, ainda está de pé. Atitude e responsa é o que nos sirve. Não dou mancada. Faça isso na rima. Vida cabulosa e sinistra. Deus ilumine a minha vida. Saber chegar e colar na banca. Aqui é responsa, pedindo paz a toda quebrada. D.O.P. representando várias paradas. Nós somos fãs de canalha. Mistura da hora. D.O.P. não tem a sensação que grita, manda foco. É por isso na risco, na rima, os verdadeiros. Verdadeiros de atitude e responsa é o que nos firma. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Que merda, pipoco na régua. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Som de periferia, favela. Pelo bem, pela paz, mas em forma de terror. Pregando no inferno pelo Senhor. E as cordas vocais não tem veneno, tem o som de Deus. Prova disso é as letras que ele me concedeu. Semeia a verdade, THL, mano, rude. Cada palavra no papel traduz a nossa atitude aqui em qualquer área. O lema é correria, a força das quebradas através da rima. Verdadeiro abençoado, certeza não é sorte. É com a vida eterna que eu venço a morte. Porque esse 30 moeda foi o custo da guerra. Meu argumento vai ser bíblico, escrito no chão de terra. O crucifixo no meu peito não é devoção. É pra olhar e lembrar o preço da salvação. Fé, postura no dia a dia. Atitude e responsa é o que nos firma. Malandragem pra gente é viver sem dar manota, de cabeça erguida, sem entrar na moda. Sem parada errada, só guerreiro do gueto. Exemplo pra quebrada, muita fé e respeito. Incentivando os mano a seguir o caminho certo. Sem motivo pros PM, digno e esperto. Tem que trabalhar, batalha pra se manter. Fiel na missão, firmão pra vencer. Minha postura não muda, sou mais um na contramão. Aqui não tem covarde, na minha mão não tem canhão. E aí, véi, chega aí, vem conferir. O mal cair por terra, a prova tá aqui. Que Deus abençoe, te concedo preciso humildade e atenção pra entender tudo isso. Pelo fim da ignorância, na rima é o que faço. Fé em Deus é o que nos firma, não verão nosso fracasso. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Que merda, pipoco na reta. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Som de periferia, favela. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa. Som da favela, sistema não dá brecha. Que merda, pipoco na reta. Som da favela, sistema não dá brecha. Rap que conscientiza, isso que interessa.